Flutuando no ar, um pequeno peão girando mostra como a física pode fazer um dos sonhos mais antigos da humanidade tornar-se realidade. A levitação que antes se pensava ser uma ilusão, um conto de viajante do Antigo Oriente, está para se tornar uma realidade. Selfie com Face, com Tinder, com Badu. Mas tá todo mundo sozinho na Etiópia e no Peru. Quem me dera ter dinheiro pra distribuir pro povão. Mas a galera ia comprar uma TV de LED, outra de plasma, ao invés de comprar pão. Antes de existir computador, as pessoas tinham como viver, né não? Hoje parece que além do oxigênio, a gente tem que respirar informação. Todo mundo sabe de tudo, mas é tudo superficial. A gente até lê tudo na hora, mas não sabe a dor do monge que fez imolação no Nepal. O poder corrompe até os que têm bom coração. A grana grita mais alto e o amigo mais doce vira um leão. Eu tô cansado de querer ter razão. Tudo tem vários lados e várias formas de visão. Então vou ficar levitando rumo ao desconhecido. Vou flutuar além dos planetas, me congelar em Plutão. Segredos da levitação. Evitar, mesmo sendo mais pesado do que o ar. Mergulhar, mesmo que não haja água. Levitar, mesmo sendo mais pesado. Você olha só, se você está de frente de um copo d'água com a colher dentro e ela está do lado esquerdo, claro que ela está do lado esquerdo e você tem toda a razão do mundo para falar e sabe disso. Se eu estou do outro lado do copo d'água e vejo a mesma colher do mesmo lado, ela vai estar do lado direito e eu tenho todo o direito para falar para você que está do lado direito. Quem está certo, quem está errado, nesse caso ninguém está errado, mas a colher não está do mesmo lado, aí fica complicado. O negócio é entender que tudo tem vários lados. Segredos da levitação.